Bora ensaiar, menino, bora ensaiar. Ensaiando essa daqui, viu? Só ensaiando essa daqui. Essa daqui a banda ainda não pegou, não, viu? Vamos embora, menino. Bora, TV. Em nome de Maia Ruda Produções, a máquina do sucesso. L.A. Entretenimento, Ribeiro Produções, parceiro Luciano, parceiro Adriano. Tamo junto. Ribeiro Pernambucano. Bora sim, ó. Para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Joga baixinho. Esse teu feio, deixa logo esse sujeito. Vem, vamos aqui pro teu nego. Simbora, meu filho, vem. Mas esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem, vamos aqui pro teu nego. Edson Ribeiro Pernambucano, repertório novo. Aqui tem atualização, aqui é atualizado, meu filho. Só ensaiando. Se é sucesso, nós botamos no repertório. Totalmente ao vivo. Joga baixinho pra galera cantar só o refrão. Bora sim, bora sim, vai. Mas esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Tá horrível, viu? Deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. Ainda me ama. Só vocês, né? A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana? Edson Ribeiro Pernambucano. Nome de Maia Ruda Produções, a máquina de sucesso. É repertório novo, é repertório novo. Gravou aí, negão. Agora de mais uma. É Vicky Lange.